mesmo estando vivo, presente não se torna mais. Se perguntarem, não sei nem o que ele faz. Talvez tenha se perdido, esquecido dos ideais. Antigamente, minha referência de um homem, mas depois parece que só serviu pra fecundar e me dar um nome. Ele saiu de casa e eu virei o homem. Jogou as responsas de umas paradas tudo no meu nome. Fez minha mãe sofrer, mesmo sem merecer. Demorou tanto tempo pra perceber que lágrimas e lágrimas fizeram descer, e todo sentimento que tinha enfraquecer. Não é questão que vou cuspir no prato que comi, é questão de somar com a família sem dividir. Agradeço mesmo por tudo que fez por mim. Lembra dos conselhos? Seria bom você seguir. Dia dos pais, dia dos pais. O que dizer do meu pai, mesmo estando vivo, presente não se torna mais. Dia dos pais, dia dos pais. O que dizer do meu pai, mesmo estando vivo, presente não se torna mais. Dia dos pais, dia dos pais. O que dizer do meu pai, mesmo estando vivo, poxa, cara, presente não se torna mais. Dia dos pais, é difícil, dia tá dos ligado, pais. Familiar, né, mano? Às vezes a gente vê nos comerciais de TV, vê nos filmes, né? A gente vê aquela família feliz, vê. E talvez até seja o plano de Deus mesmo, mas como a gente é falho, né, cara? O ser humano, ele é muito falho, né, mano? A gente coloca tudo pra perder, né, mano? E a gente sofre com isso, né, mano? Sofre pra caramba. E eu escrevi essa letra no momento de sofrimento, assim, de dificuldade, né? Muito difícil mesmo. E não tem ninguém, tipo, não tem um manual de instrução, tá ligado? O que você pode fazer? Porque não é uma questão material, não é isso que vai suprir, tá ligado? É uma parada que atinge qualquer classe, mano. E a questão aqui é liberar perdão, tá ligado? É liberar perdão porque só através desse amor autêntico e verdadeiro, né, mano? Que é Cristo, tá ligado? Acho que Deus coloca esse amor assim no nosso coração pra realmente tirar toda a amargura que vem contaminando, tá ligado, nosso ser. Então é isso, é liberar perdão e amar o próximo, tá ligado? Ame seu pai, ame sua família, ame seus filhos, ame, tá ligado? Tenha intimidade e convivência, compaixão, tá ligado? É só o amor mesmo pra poder melhorar a situação, porque o ódio ele consome de uma maneira que você já não vive mais, tá ligado? Por mais que pareça que está vivendo, a gente não vive mais. Perdão, perdão e gratidão por tudo. Deus, amor, família, ame. Simplesmente ame. Ame.